Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu já dormi no banheiro do trabalho. Aqui é o JP, veterano de muitos perrengues. Aqui é o Tucano. Um bom vinho pode ser tinto, mas o bom tem que ser rosé. Que é isso? Bonito, bonito. Bonito pensamento. Também a categoria roxo, né, cara? Roxo também, pô, vai bem, de vez em quando. Essa história de... Aliás, antes de mais nada, boa noite aqui o senhor Caio, aqui um adendo. Essa história de rosa é um grande mistério. Isso é, na verdade, isso é quase que uma lenda. Eu, por exemplo, nunca vi um... É que tu não tem espelho em casa. Que me chega dessa... Eu sou louco! Muito bom. Vamos pra nossa Nerdcast de hoje, tem tudo a ver com isso. Nós vamos falar de trabalho, rapaz. Mas não é um mercado de trabalho, não é aquela coluna do Fantástico onde você fala como agir no escritório. O pai do alemão, né? Eu quero conhecer o pai do alemão. Nós vamos falar sobre as nossas histórias malucas de trabalho. Histórias de escritório, sempre tem um maluco, sempre tem alguma coisa que você fala... Falou, uma história doida, qualquer coisa, cara. Coisas que nós, por trabalhar nesse mundo corporativo capitalista, tivemos que aturar e ver no, nos nossos escritórios, nas nossas vidas. Ótimo, no mercado de trabalho. E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos aos nossos leitores de e-mail. Não. Não. Hoje, Jovem Nerd... Peraí, para tu. Hoje não é uma leitura de e-mails regular e normal. Não é, Azaghal. Por favor, o estardalhaço. Estardalhaço! Gritaria, loucura! Por que, queridos nerds? O que aconteceu? Quando você tem o melhor podcast do mundo, né? O que que acontece? O Nerdcast tem o seu primeiro patrocinador! Ai, rapaz! E sabe o que é melhor do nosso patrocinador? O que é? É que é uma parada maneira. Pois é. Não é, sei lá, macarrão. Sabe qual é? Eu não preciso fazer, não, macarrão, Teixeira é ótimo, porque não gruda, demora só 2 minutos. Não, não é, cara, é uma parada maneira. É irado, cara. Qual o nome do nosso patrocinador? Nós estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que a Netmovies! Netmovies, cara, eu tô falando nesse negócio há tanto tempo, caraca, cara. Caraca, na boa, cara, o Azaghal já tinha me falado dessa parada um tempo, eu falei, pô, irado. Olha só. Presta atenção, Azaghal. Quantas vezes a gente alugou um DVD, aí vamos ver e tal, não sei o quê, chega no domingo, ninguém viu o filme, compadre. Não, eu vou te contar a minha história. Quantas vezes eu não peguei DVD, fiquei com ele 10 dias e no final paguei mais de R$30 num filme que eu não assisti. Exatamente. Às vezes a gente devolve com raiva, né, porque não assistiu. É que nem bolsa de valores. É. Chega uma hora que você tem que decidir o tamanho da p*** que vai entrar. Ou pago essa multa, ou assisto, cara, não sei. Cara, é o seguinte... Na Netmovies não rola isso. Não tem isso, cara. O que é Netmovies? Eles falam assim, cara... Ah, os caras vão falar de mais uma locadora de DVD online que leva filme na tua casa. Não é isso. Não é só isso, compadre. A Netmovies, cara, é um conceito absolutamente novo no país, cara, de locadora. Verdade. É muito irado, cara. É o seguinte... Como é que funciona netmovies.com.br? Você entra lá, se cadastra e você faz uma assinatura. Uma assinatura mensal. A partir de R$28, por exemplo. Isso. É a assinatura básica dele. R$28. O que significa? Um mês, pagou R$28 e você vai ter sempre um DVD da Netmovies na sua casa. Exato. Se você, pô, passou o fim de semana e não conseguiu ver o DVD, mano, não tem multa. Não tem multa, tá pago. Você pode assistir um filme todo dia na Netmovies. Exatamente. Você agenda lá, beleza, todo dia tem que buscar um filme na minha casa e eles deixam outro. Você não paga diária, você não paga multa, não paga nada. Quando você devolve o DVD, ele já te joga outro. Toma exato, aí outro. Exato. Toma outro aí, rapaz. Eu tenho muito DVD aqui, tenho 11 mil títulos de DVD. Caraca, não é brincadeira não. sabe? Toma aí. Então, a proposta deles é ter todos os DVDs lançados no Brasil. É, exatamente. Então, qual é a parada irada do Netmovies? Se você vê um filme todo dia, eles vão te trazer um novo todo dia. E você não paga um centavo a mais por isso. Você só paga a sua assinatura. Não tem taxa de entrega, frete. Eles entregam e buscam na sua casa, cara, sem taxa, sem nada. E é muito maneiro, cara. Por exemplo, Lost. Eu quero assistir Lost. Aí tu vai na locadora, aí tu vai ter que alugar cada DVD do Lost e tal, e vai ter aquele tempo pra ver. Vamos dizer que você tem o plano básico mensal. R$28, um DVD na sua casa sempre. E você decidiu, caraca, eu vou fazer a maratona Lost. Todo dia eu vou assistir um DVD do Lost. Vamos supor que cada temporada tenha 6 DVDs. Cara, você, se assistir um DVD por dia, você vê as 3 temporadas do Lost em menos de um mês, pagando R$28, malandro. Tem noção disso, cara? Tem noção? Olha a vantagem que é essa parada. É verdade. E o grande problema de locador, tu vai na locadora do lado da tua casa, aí eu quero ver um filme clássico, Blade Runner. Não tem. Não tem Blade Runner. Não tem. Não tem filme. Sabe o que não tem em lugar nenhum? É. Predador dublado. Você é muito feio. Não tem. Mas não tem Predador em lugar nenhum. Assim, locadoras convencionais. Não tem, cara. Tem Predador na Netmovies? Tem. Tem, tá aqui aberto na nossa frente. Edição especial, dublado, legendado, tem tudo, compadre. Tô falando, cara. Eu tô falando. Cara, é irado a falando que eu não compro DVD há muito tempo, cara. Você paga... Olha, mais uma vez, eu tenho que repetir porque é muito maneiro, cara. R$28. Tem outros planos. Se você quiser ter 2 DVDs sempre na sua casa, R$39. Tem sempre 2 DVDs, não importa quais. Pode ficar um mês inteiro ou pode devolver todo dia, entendeu? Isso que é maneiro. Pelo site você já agenda, né, a busca e entrega isso, do novo tudo, filme. É tudo online, uma locadora online. Vika, aonde que a Netmovies chega, que eu quero saber? Na Grande São Paulo, no Rio, em BH, Campinas, Niterói, Santos, São Vicente e agora acabou de inaugurar Curitiba, cara. Irado, entra agora netmovies.com.br, dá uma olhada, a parada é séria, é muito maneira, cara. A nova maneira de alugar filme, eu só vou alugar filme assim, cara. Daqui a pouco o Pânico na TV volta para você. Mais algum recado, Jovem Nerd? Vamos lembrar que nós estaremos neste sábado, dia 8 de dezembro de 2007, na JediCon São Paulo. Sim, rapaz! Estaremos lá vendendo camisa, vendendo bonecos, vendendo alguns exemplares. Não vamos levar muita coisa, porque nós somos burros de carga. A gente vai levar uma quantidade limitada e ponto final. A Batalha do Apocalipse, né? Exato. A galera pediu a Batalha do Apocalipse, a gente vai levar alguns. Então, se você quer pegar o teu, pode, vai cedo. Sim. Dia 8, sábado, na Liberdade, entre no Jovem Nerd News, que tem lá a notícia. Ah, peraí, Azaghal, tem uma parada maneira. O Vida Louca Show vai estar lá, o programa do Multishow. É, vai estar lá fazendo matéria com o Jovem Nerd, então você ainda tem a possibilidade de aparecer na televisão. Olha. Ou não. Muito bom, então vamos para a nossa leitura de e-mail. Marcos Antônio Cardoso, não disse de onde, mas se perguntou aqui: por que Azaghal ou Anão é chamado de Azaghal? E também por que Blue Hand é chamado de Blue Hand? Qual é o significado desses apelidos? Uma curiosidade. O do Blue Hand já foi explicado, não foi? Não, pior que não. Não foi? Blue Hand, segundo o Blue Hand, é um personagem dele de RPG, que era um ladrão, que ele copiou o nome do livro da RPG que dizia que existia um ladrão famoso chamado Blue Hand. Que ótimo, cara. Mas é isso, é essa a explicação simples. E Azaghal vocês vão entender no Netcast de Silmarillion, né? Ou não. Tem que ser rápido. Luiz Fernando, 19 anos, Joinville, Santa Catarina. Esta é a primeira vez que estou escrevendo para vocês, pois faz apenas uma semana que descobri esse fantástico programa. Sinceramente, não me considero um nerd. Embora me identifique com várias situações que vocês falam. Ah, beleza, valeu. Risos. Valeu, valeu. Você fez educação física, né? Como todo alucinado por informática, fico fuçando a rede da empresa que trabalho e numa dessas buscas por coisas estranhas, cara, assim, como assim? O cara fica, sabe, viajando na rede da empresa. É um surfista virtual. Chefe dele tem que saber disso. Bem, ele acabou encontrando uma pasta, olha, Jovem Nerd, com todos os episódios olha do Nerdcast aí, até hoje. A gente não tem noção de quantas pessoas ouvem pelos downloads, cara. É muito mais. É muito mais. Esses escritórios têm uns servidores de Nerdcast, cara. Foda, né, cara? Comecei ouvindo um por um, e quando me dei conta já tinha acabado. Então comecei a reprisar. Adoro a risada portuguesa. Ele usa várias vezes dois pontos, não sei porquê. Que seriam dois? Não, não é dois pontos quando, sabe... Então ele disse dois, não é? Não, é, dois pontos ponto, tipo... ponto. É, exatamente. Seria uma reticência que esquecer um ponto. Esqueceu um... Não é raro me ver rindo enquanto trabalho. Então logo, algum curioso pergunta o que eu estou ouvindo. Assim, já deixo a mesma pasta com os episódios compartilhada. Enfim... Sou mais um adepto da cultura Nerdcast. Vocês são demais. Toda semana tem um novo adepto. Ótimo. Adriano Firefox, Beidac, 36 anos, Porto Alegre, Rio, Apocalipse do Sul. Vocês são uma galera que segue a risca aquele negócio de Kaizen. A melhora continua, pois a cada semana, tanto o site quanto o Nerdcast estão melhores e mais melhores de bons ainda. Nesta quinta-feira, dia 29 de novembro, que agora vai entrar, vai virar uma data histórica, chegou na minha casa a Batalha do Apocalipse, livro de Eduardo Spohr. Pelo amor de Orion, mostre esse livro pro Peter Jackson, rapaz. Ainda espero ver o Eduardo Spohr na Feira do Livro em 2008, aqui em Porto Alegre, olha só, mais um fã. Nota, o livro chegou na minha porta exatamente na hora que eu estava em casa. Mas cara... O que é realmente raro. Realmente parece que com aquele mapa do site, aqueles questionários e o poder do Google, vocês sabem exatamente onde estamos, quando estamos, o que fazemos. Sinistro. Sugestão, crie um espaço no site para as pessoas postarem links de músicas que seriam usadas na trilha sonora da versão cinematográfica de A Batalha do Apocalipse. Sabe que um bom espaço que a gente pode criar chama Fórum. Pois é, né? Existe pra isso, né? É uma boa. Ai, ai. E, bom, comecei a ler o livro ouvindo as trilhas de Senhor dos Anéis. Final Fantasy 8, Conan, Bárbaro, entre outras. Azaghal, eu escutei, olha, vou dar a dica. Eu escutei muito a trilha sonora do Advogado do Diabo na Batalha do Apocalipse, que se encaixou muito bem. E eu uso a minha mente. Ricardo Augusto, 20 anos, Porto Velho, Rondônia. Olha, Porto Velho, Rondônia. É perto daquele lugar, hein? Mais uma, mais uma, um capítulo. Mais um capítulo da história novela. Do Acre. Olá, senhores. Falo de Porto Velho, Rondônia, e para vocês lerem finalmente meus e-mails, resolvi dar o meu testemunho sobre a teoria da conspiração. Lá vai. Minha sogra trabalha com contabilidade e foi convidada para ir para um simpósio / programa de estudos / whatever no Acre. Olha! Quando ela deu a notícia, a minha mente rapidamente soltou um: a senhora pode tirar algumas fotos? Seguiu a viagem e ela ligou duas vezes de lá. E bem, disse algo que fez minha cabeça explodir. Nossa, as ruas daqui são tão ajeitadinhas, simétrica, até as mais velhas, feitas de barro. Parece até quem veio de fora planejou construir a casa no lugar certinho. Parece até aquelas cidades de novela. Olha, Isabel! Vou repetir o trecho cabal. Parece até aquelas cidades de novela. Ai, meu Deus, cara. O melhor não é isso. Eu, quando pedi as fotos da cidade, até mesmo por curiosidade, aconteceu uma coisa que eu realmente achei que fosse sacanagem. As fotos não estavam lá. Aparentemente, durante a epopeia de minha sogrinha, a câmera quebrou. Olha... Eu, sinceramente, estou tentando descolar o cérebro do teto. Ai, meu Deus, cara. Azaghal, toda semana, cara, se você tem alguma história a ver com essa conspiração, não deixe de mandar pra gente. Nós estamos organizando, junto com o JP, nós estamos estudando eventos que incluam viagens do Jovem Nerd. Olha, já vai soltar essa? Um pequeno spoiler, não. Um pequeno spoiler? E eu acho que a primeira tem que ser pro Acre. É verdade. Então eu vou começar a procurar hotéis de hotéis fazenda no Acre. Boa, quero ver se achar agora. Vamos lá. Quem tem história aí, cara? Todo mundo tem história, né? Senhor Caio, eu conheço algumas. As pessoas devem achar que eu sou um velho de 50 anos que viveu 100, né, cara? Porque sempre tem história pra alguma porra. Isso é mentira. Metade disso é... pessoas aumentam muito, sabe? Eu sou uma pessoa muito normal. O pessoal falou que no Nerdcast de micos, nossa, tinha que ter o Sr. K, ele deve ter vários micos e tal. As pessoas nunca têm elogio, né? Ah, não, cara. Sr. K, a história de você jogar futebol no escritório. Não, veja bem, eu não quero citar nomes de empresas, sacou? Claro. Pois bem, a empresa, ela tinha a sua sede no centro da cidade e tinha uma matriz que era na incubadora da PUC-Rio. Isso no Rio de Janeiro. É onde a PUC-Rio fica, né, cara? É, podia ser Rio Grande do Sul, sei lá. Tudo bem. PUC-Rio, Rio Grande do Sul. Bom, três passagens interessantes nessa empresa. Uma, o prédio da Gênesis, a incubadora da PUC-Rio, aquela aquele prédio fica colado no estacionamento. O que, que é o estacionamento da PUC? Um grande deserto, cheio de carro. Não tem uma árvore naquela... Uhum. Sol bate de 8h30 da manhã até as 7h30 da noite. Tem sol, está batendo no estacionamento. Ou seja, se tem sol, tá batendo no prédio. Nós mudamos pro segundo andar. Chegamos lá, porra, que sala bonita, que sala bacana, que sala batuta. Primeira semana, pum, quebrou o ar-condicionado. O que que era o teto da nossa sala? A laje do prédio. Excelente. Calcule, que espetáculo. Cara, quando você chegava pra trabalhar de manhã, tipo 8h30, 9h, você abria a porta, Jovem Nerd, sem sacanagem. Saca sauna que você abre a porta e você sente uma parede de calor? Uhum. Aqui está quente pra caralho, um passo pra trás está fresquinho? Uhum. Era simples. Embaçava o óculos, né? Aí foi o dono, né, da empresa, reclamou com o pessoal da PUC, não sei o que, parará. Eles não resolveram, qual foi a definição que o cara falou? Uhum. Chega, cansei. Eu pago o aluguel nessa porra pra eles resolverem esses problemas. Eles não resolvem, então liberou. A gente tinha que entrar no prédio da Gênesis de calça, sapato e não podia camiseta. Podia uma camiseta lisa, assim, mas nada com frufruz, nenhum desenho, nada, né? Ah. Virou e falou pra todo mundo, ó, quem quiser ir de bermuda, chinelo e camiseta, tá valendo, hein? Pronto. E comprar ventilador pra galera, nem pensar, né? Ele só falou, olha, pode vir de bermuda e camiseta, isso que ele fez. Tá. Ou seja, eu fui tremendo muquirana, né, cara? É um belo fela, né? E aí tu fez o quê? Foi de sunga? Eu não, mas teve um rapaz que foi. De sunga? Meu Deus! Pera aí ficou você e o cara de sunga somente no ambiente, mano? É? Não tinha mais um, tinha mais um. Que lugar, né? Cara. Que espetáculo. Sauna aquela gay, empresa, né, cara? Tava, bicho. Aquilo tava uma nojeira. Tava uma nojeira. Eu achei que sunga era sacanagem. Eu trabalhei de bermuda, sem camisa e chinelo durante umas 2 semanas. De bermuda, sem camisa e chinelo, cara. Que lugar. Cara, vai dependendo da atividade. Se você não tiver contato com o cliente, não tiver nenhuma... Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Você fazia o que nesse trabalho, cara? Você ficava de frente do computador jogando paciência pra ficar de bermuda, pô. Não, eu concordo. Eu, aliás, era totalmente a favor disso. E era engraçado que entravam os clientes, né, das outras empresas na sala ao lado, todas as salas fechadinhas, ar-condicionado, e a nossa aberta, escancarada. Chutou o balde, né? Malando com o pé em cima da mesa, de sunga, coçando o saco. Os clientes ficavam horrorizados. Você vê, né? Que a maior reclamação do cara, quando o cara é de um nível executivo, é foda, né, cara? Porque a maior reclamação é o ar-condicionado. A gente que trabalha no sol, né, cara? Com o sol na cabeça. É verdade. Não tem essa frescura, pô. Tô lá de camisa social, pô, pingando. Na rua. Aonde é que entrou o futebol aí? Na mesma empresa. Cansaram da paciência, puxaram a bolinha, né? A gente saiu da PUC pro centro da cidade. Uhum. Como eles não consertavam o ar-condicionado, não se pagava aluguel. Então claro. Foi uma parada assim, meio tipo, ó, sexta-feira, o chefe ligou pra todo mundo, ligou pra empresa e falou, olha, segunda-feira, eles apareçam aí, mais arrumadinhos e tudo, pra não causar muito esse leão, mas pra vocês passarem assim discretamente. Então, segunda, fulano pega sua máquina, põe no táxi, vem pro centro. Eram 5 máquinas, né? Terça, fulano pega, quarta, quinta e por aí vai. Sexta-feira, o último que pegou a máquina, trancou a porta e foi embora, meu irmão. Você foi uma mudança francesa. Exatamente. Exatamente, cara. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Aí fomos pra essa sala gigantesca. O nego pegou uma sala que pegava simplesmente uma lateral inteira. Uhum. Era grande para caralho. Aí fizeram as salinhas, né, pra presidência, não sei o quê. Botaram um puto salão e falaram, olha, vocês fiquem aí, tá? Porque nós até o final do ano vamos encher essa sala com umas 50 pessoas. Enquanto não tem 50 pessoas, fiquem só vocês 7 aí, tá bom? Uhum. E nego, muito filha da p***, né? Primeiro dia, é grande essa porra. Segundo dia, é grande essa porra. Terceiro dia, aê, liberou! Pá! Futebol, com uma bolinha de papel aí. Obviamente, depois disso, virou uma parada mais profissional, levou-se uma bolinha daquelas de apertar, sabe qual é? Dizer, não, tô com tendinite, tem que ficar apertando essa porra nenhuma. Quando o nego saía, a gente trancava a porta. Ah, futebol, futebol. Pô, o cara foi chutar a bola, cara, não viu. Ele conseguiu meter o pé assim, no carpete. Sabe o taco de mesa quando você dá a porrada e rasga no carpete? Ele fez isso com o pé. Aí, nego, Só que quando a gente fez o guiar, não era porque ele tinha rasgado. E sim porque o dono da empresa tava atrás dele e ele não tinha visto. Ai, que beleza. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Essa empresa tinha coisas ótimas. 5 horas da tarde, todo mundo trabalhando loucamente. Porra nenhuma, todo mundo jogando Counter-Strike, né? Claro, a época do Counter-Strike. Aí todo mundo jogando, não sei o que, parará. Ninguém olha, nem pra porta, né? Aí de repente houve um... Todo mundo para, olha, o dono da empresa. Uhum. Porra, vocês são foda, vocês são do caralho. Estou jogando Counter-Strike 5 horas da tarde, pô. Não, peraí, não é bem assim. Não, não é bem assim, o cara. Quem é que tá servindo de servidor aí? Ah, o Fano. Então espera aí que eu vou entrar também. Foi pra falar dele todo. Obviamente a empresa faliu depois de alguns anos. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Eu tenho umas histórias, assim, mais significativas na época que eu era do combate à dengue. Ai, meu Deus! Olha isso. Eu poderia dizer que é um momento fundamental na minha vida. Botava areinha dentro do ralo, tá ligado? Essa parada da dengue foi antes ou depois da pizza? Nego reclama até hoje, cara, mas quando eu resolvi vender pizza aí no Rio, famosa pizza de azeitona, que tinha uma azeitona. Era ótima a pizza de azeitona. O Adagal fica reclamando? Uma azeitona, cara. Teve nego que mandou até a mãe ligar pra mim pra saber como é que era a fazer a massa. Eu queria saber como é que colocava azeitona tão certinho no meio da pizza. Esse era o segredo, né, cara? Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Meio de 98, eu entrei pro combate à dengue na prefeitura aqui de Santos. Uhum. No primeiro mês, a gente foi pago pra ficar dentro de uma sala, dentro de um manicômio. A sede da parada do combate à dengue em Santos era num hospital de tipo Pinel, tá ligado? Que beleza. Que beleza, hein? Só que tinha sido desativado. Ah, tá. Ah, que bom, né? É, mas só que quando foi desativado, os malucos que estavam internados não tinham pra onde ir, porque não tinha família, tá ligado? Cara. E eles continuaram habitando o bico. Então, tinha uma casa que não podia entrar, tinha um cara com uma mariola lá se acalmando. Você, pra ir pro trabalho, você passava no mundo anárquico dos malucos lá, cara? Arkham, cara. Caralho. Que brincadeira, assim, ó, tinha sempre, assim, uns 8 que ficavam na porta do hospital, né? Uhum. Cada um tinha uma história pra contar, aquela em loop, né? Aí, tinha menina, aquela agente da dengue também, que tinha medo de passar por ali. O que será, né? Aí você entrava, porra, dependendo da sala que você entrasse, tu não saía vivo, cara. Caraca, era cada figura, brother. Que isso, Deus, cara. Cara, maluco é foda, né? Maluco é porra. Maluco é não, foda. Mas todos, nessa época, todos vocês andavam munidos de mariolas, né, cara? Pelo amor de Deus. Aí eu passei um mês sem fazer nada, né? Tanto que foi quando eu comecei a escrever meu livro. Fazer nada não, né, cara? Você tava lutando pela sua vida lá dentro, né, cara? Não, então, a gente se fechava numa sala, vai, 50 agentes, e ficava esperando, tipo, às 8 horas de trabalho, a gente tinha que ficar esperando por duas palestras, que ia ter o dia inteiro, sacou? Ah. Aí não tinha porra nenhuma mesmo pra fazer. Aí eu desci, fui pra uma papelaria, comprei papel sulfite, uma caneta e comecei a escrever o livro. Uhum. Mas vem cá, eu não acabei até hoje, né? A descrição do teu cargo mesmo era agente mesmo? Cara? É. Tá, beleza, que beleza. Agente do combate à dengue. Olha que bonito. Agente Russell, era isso? Nome é muito bacana, que nome de cargo é muito bacana. É, né, muito cara? Bom. Eu, uma época, quando eu trabalhei com o mercado de petróleo, o meu cargo era conselheiro de negócios. Olha, eu trabalhei no mercado de petróleo. Olha aí, meu. Conselheiro de negócios. Quem em sã consciência aceita um conselho do JP? Pô, eu era consultor total, né? Porra, além de caminhoneiro frentista, eu era consultor também, né? Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Quando eu entrei na equipe, a coordenadora da equipe falou assim: olha, seguinte, na equipe tem um anãozinho que você já deve ter percebido. Se o anão pedir dinheiro, tu não empresta. O anão é safado. Aí, cada dia você fazia uma dupla com outro agente, né? Uhum. Aí um dia me escalaram pra ser dupla com o anão. Imagina, eu com 1,90m, ele com 1,20m, um bolsinho do lado, camisa da Dengue. Uhum. A gente chegou assim, acabou tudo que tinha que fazer, sentamos ali na beira do canal e ele começou: Fernando, vida tá difícil, né? Eu falei, lá vem, ó a mordida. A vida tá difícil, pô, tenho minha mulher, meu filhinho, meu cachorro lá, pô, não tô sem dinheiro, você não tem dinheiro pra me emprestar, não? Puta o anão realmente é um filho da... Aí eu virei pra ele e falei, não, cara, na boa, tava quase te pedindo emprestado. Ele falou, tu tá na mesma corrida que eu então, né, Fernando? Eu falei, isso. E esse anão miserável, a galera, tipo assim, no começo o pessoal gostava dele, mas depois nem começou a ver que o cara era realmente um filho da... master mesmo. Ele chegou e ficou pedindo pros velhinhos dinheiro, porque ele tinha perdido dinheiro pra voltar pra casa. Moço, por favor, eu perdi meu dinheiro pra voltar pra casa, você não poderia me dar um dinheiro, não sei o quê? Vários pagaram. Caramba. Aí, uma velhinha que deu dinheiro pra ele, tava passando e viu ele num bar tomando uma Coca-Cola, sentadinho no banquinho, tá ligado? Com os pés que balançando. Tomando Coca-Cola. Aí foi lá esculachar. E o pior de tudo é que ele andava de ônibus, ele me passava por baixo, né? Eu sou um rapaz do mundo corporativo, sempre trabalhei em escritório desde que eu estava no colégio. Que bonito. Sempre fazendo estágio, sendo assaltado, Rio de Janeiro afora, muito, muito bom, né, cara? Você já teve baia? Não, baia é individual? Isso, óbvio, porra. Não, individual, nunca tive baia, sempre quis ter, sabe? Eu também, cara. Porra. Baia, pra mim, é o máximo da perda de identidade. Eu queria uma baia e um número de série. E o número, né? E o código de barra no crachá. É só isso que eu quero. Pois é, cara. Só isso. Esse negócio de ter janela na sala não tá com nada, não. É. Isso é merda. Isso nem qualquer um tem. Aqui uma janela, se tu pode ter um pôster, né, cara? Muito melhor, pô. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Teve uma época que eu trabalhei embaixo de uma escada. Como assim? Você acredita nisso? Não era lá uma Harry Potter. Aéreo. A escada era transparente? Era, não, transparente não, mas ela tinha vãos. Ah, cada degrau, né, era aquela escada de ferro, cada degrau tinha vãos. Uhum. E o que acontece? Eu trabalhava com web design e multimídia e a empresa era dona também de um ramo de telemarketing. Olha, que festa. E o que acontece? Você tá reclamando disso? Peraí. De ter trabalhado embaixo da escada? No andar de cima ficavam todas as operadoras de telemarketing. Exato. E aí, que cara, delícia. Botaram a gente embaixo da escada transpassada, cara. Que festa, cara. Cara, na verdade, o que você compreende quando você trabalha num lugar desse é que as operadoras de telemarketing não são iguais àquelas das propagandas das TVs. Não é aquela galera, cara. Entendeu? Mas sempre pode ser pior, né, cara? Ah, imagina se fosse na Escócia o telemarketing. Não, hoje em dia 90% do telemarketing vem da Índia, né, cara? Você liga, lá nos Estados Unidos não tem mais nenhum call center. Você liga pra qualquer parada, qualquer 0800 da vida, você cai na Índia. Cai no Mohinder. No Mohinder. Ah, cara, mas eu ouvia coisas muito engraçadas no treinamento. Por exemplo, tinha um cliente que era um cartão de crédito, né? E eles falavam, um cartão de crédito famoso, eles falavam, gente, olha só, a gente vai fazer agora promoção especial pro cliente. Você vai vender esse pacote pro cliente e vai dizer que é uma promoção especial para ele. Para ele. Mas ele claro. Não sabe que todo mundo vai ganhar isso, entendeu? Aí eu... que bonito, cara. Olha só o mundo corporativo. Mas eu nunca tive essa ilusão. É, era foi... só pra mim, né, cara? Não, pois é, mas é, não faz mal, é coisas do... Você imagina no telemarketing um cara atendendo você e aquela hora que ele dá aquela chance, sabe? Não, olha, o que eu vou fazer pro senhor, você acredita que ele para, não, não. Vai na diretoria, olha só, eu tô com um cliente, ele gasta 200 reais por mês na conta. Não, não. Então ele tá aqui pleiteando um desconto então. Maior num aparelho. Porra, cara. Exatamente. Essa empresa onde eu trabalhava tinha a galera que desenvolvia os sistemas de script. Para o telemarketing, né? O cara tem na tela um script. E quando você fala sim ou não ou tal, o cara clica lá. É que ele... nem aqueles livros, né? Que você vai escolhendo o final, né? O cara vai jogando. Ah, exatamente. Lá para a página 2. Você salvou a princesa ou foi morto por um ogro? Exatamente. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Tinha histórias horríveis, cara. Tipo assim, a secretária lá da empresa falava, isso é um tudo bando de animal, isso aí é uma sala de zoológico. Cara, ela ficava puta, porque um dia, cara, encontraram sabe, fezes humanas na cozinha, no chão da cozinha. É. Que isso? Alguém ficou de mal com alguém lá, compadre, o cara cagou literalmente na cozinha. É, não é cara. Nada, não é nada, num nível muito maior, vi um caso uma vez de um juiz, cara. Era um juiz que estava viajando lá para os Estados Unidos para passar as férias lá na Disney. E o cara surtou no avião, começou a dar escândalo, um monte de coisa. E todo mundo veio, era moça, veio uma galera tentar contornar. O out da parada foi quando o cara foi do banheiro, mandou um produto na mão e tacou na cara da moça, cara. Um juiz, cara. Meu Deus! E esse malandro, mais na frente, foi expulso de Magic Kingdom, cara. O cara pra ser expulso de Magic Kingdom, cara. Ai, meu Deus. O cara premeditar ir no banheiro do avião, cagar na mão, que não é fácil, porque o banheiro do avião é apertado pra caralho. É um contorcionista acima de tudo. E tu não pode cagar naquele vaso desgraçado que tu mete a mão e te suga lá pra dentro. Sabe como é que é, né? Esse juiz tava a trabalho? Como assim, o trabalho, cara? Ele tava a trabalho? Aéreo. O cara foi lá e trabalhava o caso no Mickey. O cara era um passageiro, pô, era um cliente. E o que tem a ver com o Nerdcast de trabalho, cara? Tá maluco, brother. O assunto virou escatológico, cara. Esquece, eu tenho quase que virou se... medo, então. Quando é que tu se liga? Quando é que tu se liga? Qual é o tema do Nerdcast, cara? Olha, o Tucano tá bolado porque deve ser parente dele. Ah. Ou então ele fez isso uma vez no ônibus do Rio Santos, cara. Tacou no motorista. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Tem uma história de cocô também, cara. Eu juro que não é com... Porque todo mundo vai falar, ah, é um amigo meu, é você. Não sou eu. É o cara, aconteceu com o camarada lá do trabalho, esse ano, início desse ano mesmo, cara. O cara tava conversando com a menina, de repente ele... levantou. Aí ela, o que foi? Aí ele, cara, o cara saiu correndo. Ficou só a fumacinha no formato. Mas largou a trilha, dele. Não? O cara foi pro banheiro. De repente sumiu. Cadê o fulano? Não sei, tava conversando com ele, sumiu. O cara desapareceu do escritório a tarde inteira. Aí nego, cara, foi no banheiro, acharam a cueca do cara. Sacrificou a cueca, mano. Lixo! Toda freada, agora. Caraca, cara! Aí, cara, pronto. Já não era freada, né, pô? Não, não era freada, era mais. Cara, lameada. No mesmo momento, a empresa inteira já estava fofocando e sabendo. E o cara foi embora pra casa, né, cara? Pô, aí, cara foi pra Sibéria, não foi, não, cara? Pediu demissão e mandou por carta, né? Aí tem aquela galera do, pô, cara, coitado do cara e tal. E o cara assim, não, vamos aforrar a cadeira do cara com o jornal pro dia seguinte. Caralho. Aí, cara, isso foi numa quinta-feira. Sexta-feira o cara não foi trabalhar, a estratégia, né? Deixou esfriar fim de semana e realmente aí só voltou a trabalhar segunda-feira e aí já tinha esfriado a brincadeira. Cara, foi bom. Foi bom. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Tem uma história de merda inacreditável. Pô, mas... Isso é um clássico. Nerdcast cocô. E eu trabalho, né? É verdade, essa é também. Tava eu isso no é meu um trabalho. Isso é um clássico. Isso é um clássico. Trabalho lá no motel. A Zagal já contou que ele trabalhou num motel durante muito tempo. Durante 10 anos. Olha que beleza. E aí estou eu lá, de bobeira, sem ter o que fazer no final da tarde, quando eu vejo dois caras correndo pelados na pista do hotel, sabe qual é? Só um break, só um break. Quando ele diz que não tinha mais o que fazer, é que ele já cansou do vídeo de sacanagem, que ele viu nas horas anteriores. Já tava batido já, vai falar. Ai, meu Deus. Aí eu chamei o gerente e falei, vai ver que é isso, né, cara? Uhum. O gerente foi no quarto lá. E aí eu vou dar uma resumida pra não ter pormenores agressivos demais. É. Mas eram dois casais no mesmo quarto. Uhum. Muito comum, muito sadio. Coisa de família, coisa de família. Eles estavam lá naquela festa toda. Aconteceu alguma coisa e apareceram fezes no meio da parada. É, exatamente, você imagina o quê? Titiolina total, né? O cara que foi alvejado se sentiu inferiorizado pelo outro, que deve ter dado uma zoada, e falou, não sou só eu que vou ficar assim. Você imaginou que o cara deve ter zoado Iá! E aí o outro pagou de juiz. Exatamente. Ah, é? Então come merda. Pá! O quarto, sem sacanagem, tava redecorado, cara. E os dois foram pro meio da pista. É, a guerra saiu do quarto, extrapolou, sacou? Ele ficou sem limite. Aí... Tu entrou na brincadeira? Não, só na administração, só nas câmeras, sacou? Ele só mandava o radinho pro gerente, manda os caras pro quarto. Aí o gerente foi lá e conversou, falou, meu amigo, tem que pagar uma taxa aí pra limpar esse quarto que tá demais, sabe? Porra, tem que pintar o quarto de novo. Aí os caras começaram a enrolar e falaram que não iam pagar. Não vou pagar. Aí o gerente falou, beleza, tudo bom. Pegou o celular, ligou pro nosso PM amigo. Seu capitão Fábio. Redondeza. Uhum. Cliente, eles se arrumaram, tomaram banho ou não, whatever, né? Entraram no carro pra sair. Quando eles estão saindo do hotel, o PM entrou numa patama de porta aberta no hotel. Com a arma na mão e o caralho. Que pariu! Quem é o cagão? Quem é o cagão? Não, chegou anarquizando. Foi bonito pra cacete. Sério? Aí parou os caras, aí o cara saiu do carro já, né? O cara já saiu todo maioral, o cliente, né? Uhum. E o PM fala assim, meu amigo, o que você andou fazendo aí? Aí ele, olha só, estão querendo que eu pague, não adianta PM, não adianta nada, sou advogado, não vou pagar. Cara, aí o PM foi a maior presença de espírito que eu já vi na minha vida, ele. Pra começar, é advogado de merda. Inacreditável. Aí deu lá dois tapas na cara do cara. O cara pagou tudo, foi embora. E o PM comeu um misto quente, tomou uma Coca-Cola. Excelente. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Uma vez eu era estagiário, cara, e eu passei um mês com um cara de investimento, de novos negócios, novos portes e tal. Eu sei que a gente tinha que sair correndo, cara, pra encontrar com um cara que tava abrindo um posto em Nova Iguaçu. Uhum. E, pô, tava arrumando a mesa do cara e a gente ia levar uma parcela do financiamento do cara, um cheque de, sei lá, 50 mil, 60 mil reais, alguma coisa assim. Uhum. E nisso, pô, joga papel fora e não sei o que, olha dali, joga, ajeita a mala pra sair fora. Pô, ele tava sentado na frente da tela do computador e eu em pé olhando o que ele tava fazendo, né? Já tinha acabado de arrumar, daqui a pouco eu tava com uma parada na mão, daqui a pouco eu só sinto eu fazer assim, rasgando uma paradinha, né? Então eu pensei, porra, eu joguei tudo que eu tinha que jogar fora, cara, o que é que eu rasguei, né, cara? Aí eu olhei, cara, eu tava com os dois pedaços do cheque de 60 mil. Um em cada mão, sabe? Aí tentei apertar um contra o outro assim pra ver se colava. Cola. Aí eu cutuquei o ombro do cara e falei, aí, fiz merda. Aí ele sem virar pra trás, sem olhar, mandou, você rasgou o cheque? Ele ouviu o barulhinho também, sabe? Ele ouviu o barulhinho também? Você rasgou o cheque? Eu falei, rasguei. Cara, foi o maior merda. Teve que ir pro vice-presidente da autorizar e emitir um cheque novo. Foi uma cagada no cacete. E nego, pô, muito sacana, né? Depois, pô, fez um manual do estagiário que o primeiro item é nunca rasgue dinheiro. O João Paulo, a história dele, né? Teve várias etapas, né, cara? Várias. A começar pelo processo de seleção, né, cara? Que foi muito doido. E eu desisti no meio do processo. Falei que não queria aquela porra. Não nessas palavras, né, cara? Mas falei pro cara que não queria. Depois me chamaram de novo, insistiram, viram alguma coisa que nem eu sei. É a tática daquele filme Como Enlouquecer Seu Chefe. É, esse filme é ótimo. Você cara. Caga pros caras. É, eles te adoram. Pronto, o canal, esse cara é foda. Eu passei pelaquela dinâmicazinha de grupo babaca, né? Fui pra as entrevistas e quando o cara me falou qual era o trabalho, eu falei, quer saber uma coisa, cara? Eu tô fazendo uma parada mais bacana, não tô afim, não. Não, o cara ficou maluco. Aí ficaram maluco, né, cara? E depois passaram uns 2-3 meses e me chamaram pra área que eu queria mesmo. Ah, legal. Aí os caras me chamaram. Era frentista. Trocador de óleo. Não, mas quase, eu virei caminhoneiro, né, cara? Que eu fui trabalhar na estrada, Eu morei em Minas e eu cuidava de uma região de Minas, de tudo que era relacionado ao esporte nessa região. Excelente. O nome bonito do teu cargo... Conselheiro de negócio. Era pra definir um vendedor. É, nada mais é do que é. O que eu fazia era acompanhamento, era um pouco mais, né? Porque eu fazia acompanhamento das vendas de combustível, fazia venda direta de óleo lubrificante... E cuidava de todos os contratos, prospecção de novos postos, enfim, investimentos nos postos e tal. Mas, pô, vida na estrada é uma merda, né? Tu passa uma porrada de perrengue, lida com muito maluco também, né, cara? Mas tem suas compensações. Tem suas compensações, pô. Foram muitas mulheres, cara. Muitas meninas, cara. Foi um ano e meio, todos cara, que, pô... Não. Vou te falar que frentista eu não peguei nenhuma, não. Distribuidora de brinde pra caminhoneiro, rolou. Sempre rola o cara que ninguém se deu bem com aquele cara e dá uma zoada, então... A gente armou pro cara o seguinte. A gente descobriu que se tinha um computador lá, que se você colocasse um mouse na entrada PS2 e na USB e whatever, se você colocasse dois mouses em entradas diferentes, os dois mouses controlavam o computador, né? Aí a gente, porra, isso aí tem que valer alguma coisa. Estilo autoescola que o cara do lado vai freando e pegando a lembrar. Exatamente. E aí, cara, pronto, a gente armou toda uma parada. A gente, era uma bancada grande, né? Computadores um do lado do outro. Então a gente pegou o cara que tava do lado da vítima, né? Eu falei assim, você vai ser o controlador. Aí a gente pegou o mouse, ligou, passou por trás, colocou o mouse no chão, no pé do cara. Então o cara podia mexer com o mouse com o pé. Cara, foram 2 dias de diversão total. O cara ia no Photoshop, cara, aí ele ia fazer qualquer coisa, sabe? Que precisava de precisão. Aí o cara, com o mouse. E ele falando, que pariu! Porra! Esse mouse! Aí a gente pegou o cara do TI e combinou com o cara. Eu falei assim, maluco, nunca vi essa porra. Cara, a gente só parou quando o cara recebeu uma notícia meio sinistra por telefone, sabe? E o cara já tava uma pilha de nervos, sabe? Aí a gente falou, cara, eu vou controlar o mouse com a mente. Quer ver? Vai para a direita, aí o mouse. Aí, vai para... Assim. Cara, que ele ficou 2 dias sem desconfiar. Ele achava que parada tava louca. Ele ficava assim, aqui, ó, mexendo sozinho, aí parava de mexer. Aí o cara, pô, não tá mexendo não, maluco. Ele, pô, não sou maluco, cara, olha aqui. Aí, cara, ele deixava passar uma hora, sabe? Aí uma hora começava a mexer, ele, olha a porra do mouse mexendo sozinho, cara. Cara, foi muito bom, cara, foi muito bom. Depois a gente teve que até pedir desculpa, porque ele ficou muito transtornado, muito, muito transtornado. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. O senhor K, ele é vítima de uma maldição. Não sei se vocês sabem, mas o senhor K tem muita dificuldade de passar o Natal empregado. É verdade, cara. Isso é verdade. Vamos ver se esse ano vai. É, eu falei maldição, cara. O marido da minha tia, ela também tem uma, cara. Ele andou mudando bastante de trabalho recentemente. Ele foi demitido 3 vezes, assim, tal. Quase que seguido. E sabe que no período de 1 ano e meio, cara, os 3 caras que demitiram ele morreram, cara? Ele ficou nervoso com isso, cara. Depois, será que eu nunca mais vou poder morreram, cara. Que isso? Sinistro, né? Eu tenho uma maldição também. Ah, lá vem. Sério. Depois que eu comecei a namorar com a Bárbara, dois ex-namorados já morreram. Que isso, meu? Olha só, cara. Ex-namorados seus? Vou te falar uma parada. Segura ela pelo peito, cara. Entendeu? Cara, pô, a tua linha da vida deve estar curta pra caramba também. É verdade, tu pode terminar com ela, maluco. Nunca! Agora, pra falar em morte, cara, eu já passei por uns perrengues de risco de vida no trabalho, cara. É mesmo? Algumas vezes em algumas situações. Além de estrada, pô, aquela estradinha de merda, de você fazer uma curva e ter um boi na frente. Puta, isso é foda. Caminhão com treliça, sabe qual é caminhão treliça, que é de cana, que, uh-huh, que balança a parte do meio, e você quer ultrapassar o cara te joga lá no matagal. Treminhão. É, mas é, eu já então tive algumas pessoas, cara, que tentaram me matar mesmo. Cara. Que isso? Ó, teve uma marido vez... Marido frentista? Cara, não. Profissionalmente mesmo, cara. Teve uma vez que o meu chefe me ligou, que eu tinha um cliente que, pô, o cheque do cara tava voltando direto, essas merdas. Ele me ligou e falou, poxa, Paulo, não aguento mais a situação, a parada já tendo pro vice-presidente da empresa autorizar a liberação do combustível do cara, não sei o quê. Vai lá e resolve essa merda. Aí tu foi e rasgou o cheque do cara. Não. Fui lá, né? Peguei o carro, dirigi 150 km, fui lá na cidadezinha do cara. Falei, ei, César, vou falar uma coisa muito séria contigo. Ele, tá bom, vamos lá dentro do escritório. Aí entramos na salinha dele, ele sentou na mesa, eu sentei do outro lado, ele abriu a gaveta, pegou a arma, botou em cima da mesa e falou, fala aí o que você tem pra falar pra mim. Manda aí o que tu tem pra falar pra mim, cara. Eu falei, que isso, brother? Tu tirou que tira a parte e deu de brinco pra ele. CD de country music. Não, eu vou te falar que eu fui macho pra cacete. Eu falei, que isso, cara? Tu tá maluco, cara? Tá maluco, cara? Eu tô um ano aqui te ajudando, cara. Eu sou o cara que tá aqui livrando tua barra. Eu tô consultor, cara. É, pô, e tu vem e me manda uma dessa, cara? Conselheiro. Conselheiro. Vai cagar no mato, cara. Aí, pô, banquei o cara, saca? Porque eu sei que eu não era índole do sujeito, entendeu? Uh-huh. De repente era até de brinquedo. Não era, de brinquedo não era. Aí ele guardou e tudo mais, mas teve uma outra que foi mais séria, mano. Foi a época que esse mercado de gasolina era muito controlado, né? Você tinha os contratos, exclusividade e tudo mais, e foi a época que começou a bandalha. Começou a nego a vender, comprar por fora, misturar. Uhum. O que a gente vê hoje aí foi mais ou menos começou naquela época, 97, 98. E eu tinha um posto, cara, era um micro posto, mas que vendia pra cacete, cara. O potencial de venda, sei lá, de vender 100 mil litros por mês, tava vendendo 600. O cara era maluco, fazia umas palavras que não vem ao caso aí, mas... Enfim. O cara era jota, já tinha surpreso pra Polícia Federal. Caralho, um monte de merda. Beleza. Aí a venda do cara caiu pra 300, no mês seguinte, 100. Aí nisso meu chefe foi lá, pegou o relatório de venda e falou, o que tá acontecendo aqui? Uhum. Falei, não, o que tá acontecendo é que, porra, ele tá comprando de fora, eu tô tentando reverter, que eu não imagino. Vamos lá falar com o cara agora. Vamos lá falar com o cara. Eu falei, ô... Vai dar merda. Vai dar merda. não cheguei a falar vai dar merda, mas eu falei, olha, eu nunca nem tive com ele, eu só lido com o teste de ferro dele, que fica lá no posto, que cara. Que é o matador. Qual era o nome dele? Trapizomba. Eu conheço, cara. Vamos lá. Vamos lá e vamos conversar. Vamos acabar com essa merda agora. Aí, beleza. Liguei pro cara, pro escritório do cara. Falei com a secretária dele. Marcamos uma hora. Pintamos lá. Era no 10º andar de um prédio. Lembro até hoje ele no elevador. Meu chefe me cutucou com o cotovelo assim, né? Mandou, João Paulo, você escuta e aprende. Eu falei, beleza. Beleza, comigo mesmo. Entramos na sala do cara, era uma salinha pequena, uma mesa, ele tava do lado da mesa, eu e meu chefe no outro, meu chefe encostado na janela, e por trás dele um sujeito de uns 2 metros de altura, com os braços cruzados assim. Esse era o tapizomba. Então era querência. A situação aqui tá ruim, né? Cumprimenta daqui, cumprimenta dali, e meu chefe manda assim, fulano, tá fazendo merda. Ai, meu Deus. Cara, do que ele mandou essa assim, na lata, eu já esbugalei o olho, né? Olhei pro cara de 2 metros atrás, esbugalei o olho pra ele. Aí o cara, como é que é? Que merda? Não, você sabe, tá fazendo merda e eu, pô, vou ter que te denunciar pra Receita Federal. Caralho! O cara tinha sido solto pela Polícia Federal há menos de 2 meses, cara. O cara deu uma porrada na mesa, cara. Que porra é essa que tu vem no meu escritório me ameaçar? Caralho! Aí começou a falar, cara, eu só pensando assim, vou morrer, né, cara? Aí eu olhei pela janela do 10º andar e falei, pô, pode ser que o cara me atire daqui, né? Eu comecei a imaginar como é que eu ia morrer, né, cara? Pode ser que o cara me atire daqui, ou então pode ser que o cara pague a gente e desove, sei lá, num quarto de motel, ainda vão achar que o meu coroa aqui. Comecei a imaginar as piores situações, né, cara? E aí a conversa foi se exaltando, o cara levantou pra agredir o meu chefe, que era um velhinho, cara. Um velhinho, um senhor de idade, cara, uns quase 70 anos. Uhum. Se levantou pra agredir, e aí o cara que tava atrás, o grandão... Trapizomba. Segurou o cara, cara. O cara salvou a gente, cara. O grandão. É, ele segurou, calma, falando, e fez assim pra mim, ó, sai, tira ele daqui. Eu, porra, ele tira ele daqui, o cara abriu a porta. Da sala, e ele que viesse atrás, né, cara. Porra, demandamos dali. Cara, tu sabe que esse meu chefe, cara, ficou tão transtornado com essa situação que ele entrou com o pedido de aposentadoria, cara. Ele entrou, cara, ele ficou mal pra caceta, cara. Meu Deus do céu. E eu só lembrando assim, dele mandando, escuta e aprende. Eu falei, porra, aprendi pra caceta. Nessa empresa que eu trabalhei, que a gente jogava futebol, nós tínhamos toda uma gama de diversão, né? Porque, o que acontecia? A gente achava que futebol podia ser interessante, mas todo mundo que jogava futebol jogava mal pra caralho. Então eu sempre descambava pra porrada. Porrada é bom, né? Eu ia até comentar isso antes, que é que você não tem o menor perfil de quem joga futebol, né? Não. Nem com bolinha de papel, né? Não, jeito nenhum. Aliás, eu sou contra esse esporte. Mas aí, as pessoas começaram a ter outros prazeres, né? Por exemplo, eu comprei um jardinzinho zen. Ai, né? Que bonito. Que eu tenho até hoje. Chegava um amigo meu, um cara muito bacana, um cara muito batuta. Aquele potinho de areia com um garfo dentro. Isso. Aí, o que, que ele falava? Que aquele jardinzinho zen, na verdade, era um campo de meteoros. E agora você imagina, o filho da p*** que fica 2 horas do dia de trabalho de 8, ajeitando o jardinzinho pelo simples prazer de se acalmar, entendeu? A calma, a tranquilidade, né? Uhum. E chega um outro filho e fala, campo de meteoro! Pega as pedrinhas e começa a jogar no jardinzinho. Ah, pá, pá, pá! Ah, as pedrinhas areia que tivesse... Né? Perdi boa parte da areiazinha ali, né? Bom, se ele joga pedrinha no meu campo de meteoro, eu tenho que revidar, tenho que retaliar de alguma forma. Ele deixava tudo na mesa dele em cima da mesa. Qualquer coisa que ele pegasse, papel na rua, ele botava em cima da mesa. E aquela porra me irritava, sacou? Me irritava muito. Então eu comecei aos poucos, a pegar os papéis dele e colar na lateral do monitor, sacou? E ele foi cada vez jogando mais na minha coisinhas ali no Jardim Zen, metia o dedo, beleza. Aquilo foi numa escalada que chegou um ponto que eu cheguei um dia lá e tinha uma porcaria, que até hoje eu não sei se era chiclete, eu espero que seja chiclete, no meu jardinzinho zen. Aquilo pra mim foi o limite, sacou? O que eu fiz? Foi seu grampeador vermelho, né? É, o que eu fiz? Peguei mouse, teclado e tudo que eu consegui encontrar na mesa dele, grudei no monitor e gastei fitas e mais fitas durex enrolando tudo, cara. Que ambiente. Aí ele falou, reclamou, natural. Não tiro a razão dele, também ficaria puto se eu chegasse na mesa e visse aquilo. Uhum. Eu ainda achei que era pouco. Então o que eu fiz? Quando ele saiu da mesa, eu peguei tudo da mesa dele. Passei até esse padrão. Pegava tudo e guardava na gaveta. E ele ficava puto porque ele perdia organização de papel, o que, que tinha que fazer, o que não tinha. Bem, belo dia ele me liga de casa. A gente costumava trabalhar sábado, né, de vez em quando. Me liga de casa. Fred... Fala, Pedro, o que você quer? Uma coisa. Ontem você pegou todas as minhas coisas da minha mesa e botou na gaveta, né? Eu botei sim. Por quê? Não, você sabe que hoje eu tô de folga, né? Tô de folga em casa, resolvi que não vou trabalhar. Falei, pô, é bonito isso, né, cara? Bonito. Você ligar da sua folga pra gente só pra saber se a gente tá trabalhando. Você é um belo filho da p***. Não. Você sabe que tá rolando aquele churrasco aqui, né? Da minha vizinha gostosa que me chamou. Há 3 anos que eu tento falar com ela, consegui, agora ela me chamou, tá vendo o churrasco. Tô vendo ela daqui, na minha varanda, tô vendo. Uhum. Pô, que bom. Por que você tá me ligando pra dizer isso? Não, sabe o que é? Que papai viajou, mamãe viajou, e você sabe que minha casa, ela é cheia de grade, né? Pois é, papai viajou, mamãe viajou. Faz um favor, abre minha gaveta e vê se minha chave de casa tá aí, vê. Ficou trancado o fim de semana inteiro, maluco. Muito bom, parabéns. Porra, a chave realmente está aqui. É só pra isso que eu queria saber, tá? Pô, tu não levou pra semana, cara, você, não, né? Mano, nem fudeu. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. O 3D, que participou aqui já de alguns Nerdcasts, ele é um grande sacana também. Ele chegou com chefe, o mouse dele, tudo era preto, teclado, tudo preto. Pegou o pilô, maluco, e pintou o mouse inteiro, cara. E pintou todas as teclas da senha dele, da rede. A senha, ele sabia qual era a senha do cara, sabe? E ele foi pintando teclinha por teclinha de pilô preto. Então, chegou, cara, digitou a senha, meteu a mão no mouse, ou seja, dedinhos e palma da mão todas pintadas, né? Começou, ficou putaço. Quem foi que fez essa... Cara, ele não falou nada, não falou nada. Ele tava brigado com outro cara, sabe? Foi lá pro cara, o senhor é muito engraçadinho mesmo. O outro cara... Tinha dado a mesma história. Aí deu queixa do cara pro diretor do setor. E o 3D quietinho. Que agora vai dar merda, né, cara? Ele escuta o Nerdcast? Né? Nossa, a história já está aberta. Todos já sabem. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Esse mesmo cara que a gente sacaneou do mouse, de repente ele começava a ter ataques de riso. Uhum. Cara, tinha uns ataques de riso foda. Assim, a gente falou alguma piada que terminou com F12. Era alguma coisa de computador, sabe? Uhum. Que o cara entrou na risadaria, sabe? Mas ele ria de uma forma absurdamente. Parecia que ele ia vomitar todos os órgãos dele. De tanto rir. A gente filmou três sequências, uma trilogia dessas risadas dele, né? E ele ria, ia perdendo fôlego, e a gente, F12, olá, F12, ele... E a gente botou no YouTube e foi um hit, cara, no YouTube. Mais de 4 mil visitas sem nenhuma divulgação. Só na risadaria, se vocês clicarem aí, tem o YouTube dele aí no post do Nerdcast, no Jovem Nerd. Vocês vão ver o maluco que era esse cara. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Essas histórias de sacanagem no trabalho, os clientes de motel normalmente gostam de sacanear. Ah, tá de sacanagem. É mesmo, cara. Mas sacanear é diferente de fazer sacanagem. É. Cara, as pessoas são muito criativas, cara, na hora de sacanear. O ser humano, ele tá de parabéns, sacanagem. Roubar frigobar, sacanagem. Televisão. Levar uma televisão velha de casa quebrada e trocar pelo do motel. Isso é normal, sacanagem. Levar uma condicionada e deixar a tampa pra você não perceber. É. Mas teve uma época que tinha acabado de lançar a luz negra. Isso, que beleza. E aí os sócios ficaram encantados com essa porra de luz negra. Pô, é o que há pra um motel, luz negra, né, cara? Caralho! E aí botaram luz negra nos quartos todos. A lâmpada de luz negra é uma lâmpada grande, não é uma lâmpada pequena. E passou, sei lá, 3, 4 dias, queimou uma das lâmpadas. Eles ficaram putaços, porra, que merda é essa? Já queimou uma das lâmpadas? Mandaram lá o eletricista subir pra trocar a lâmpada. Ah, eu sei. Lembrou. É, eu sei. O cara subiu lá, chegou, meteu a mão na lâmpada e a lâmpada tava meio mole. Aí ele puxa a lâmpada e fala: ô patrão, olha a lâmpada do senhor aqui. Cara, o sujeito trocou a luz negra por uma berinjela. Que é igual a uma lâmpada de luz negra, cara. Que filha da... O cara desse merece levar. Merece levar. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. O meu irmão... Esse último mês de julho, que é o pico, quando a gente estava trabalhando lá nos Estados Unidos, um negócio de férias, de grupos de brasileiros indo à Disney e tal, ele foi pra lá ajudar a gente, né? Aí, belo dia, já no auge da coisa, lá, pô, o esquema é pesado, a gente dormia 3, 4 horas por noite, enfim. A gente mandou ele pra portaria de um hotel pra fazer o check-in de um grupo, né? Já ia adiantando a parada toda, pegando as chaves, ajeitando a papelada e tudo mais, que o grupo ia chegar de ônibus por volta de umas 4 e pouquinho. Aí lá vai ele lá com antecedência pro lobby do hotel. Aí a mulher fala: não, ainda não tá tudo pronto, não. Você senta aqui rapidinho, que daqui a pouco eu te dou. Ele sentou e apagou, cara. Encostou na pilastrinha assim, e apagou, né, cara? Deu 4:30, o cara ainda tava dormindo. A minha chefe ligou pra ele: Carlos, e aí, já tá tudo certo? Ele olhou pro lado, olhou pro outro, olhou pela janela, um ônibus estacionando. Criançada descendo. E ele sem porra nenhuma na mão, tá? Ele disse: eu vou até de sumir, cara, pegar um avião e se mandar, cara. O cara te chapou, foda. Deus do céu, cara. Ele passou por um outro estresse violento também, esse foi estresse. Iam chegar três grupos quase que ao mesmo tempo. Um belo dia lá, e eu tava pra um lado, o outro cara tava pro outro, ele ia ter que matar aquilo mais ou menos no peito, com a ajuda de um outro cara, porque tinha que organizar mala, tinha que organizar tudo, né? O cara se chama Romeu, que ia ajudar ele, né? Beleza, e acabou que os grupos iam chegar com um intervalo de 15 minutos, meia hora entre eles. Acabou que chegaram os três juntos, né? Ele, pô, vendo a situação, ainda ficou desesperado. E o tal do Romeu não tinha chegado ainda. Ele pega o rádio, chama o Romeu. Romeu, e aí, cara? Tá por perto? Aí só escuta a voz do outro lado assim. Aí, Carlos, tô numa reunião agora. Isso é nas 2 da tarde. Tô numa reunião agora, quando vai acabar lá por umas 5, eu te chamo. Tá? Foi a reação dele. Ele disse que ele teve vontade de ajoelhar. E ele começou a sentir palpitação foda. Ajoelhar, cara. Sabe o que aconteceu? É que ele chamou no rádio um outro amigo dele, o Romeu, aqui do Rio, cara. Ai, meu Deus. Aí, pô, mas a sorte dele é que passou um minuto. O outro Romeu chamou e falou: aí, cara, onde é que tu tá que eu tô entrando aqui? Ele falou: de bateu no cara que ele tava parado, cara. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Tem uma história muito boa de site, cara. Que você gosta de pegar no flagra. O camarada chegou mais cedo, não tinha ninguém no escritório, ele começou a fazer um layout de um blog para uma amiga. E aí, nessa semana, tava rolando mó estresse foda que tinha que sair um mega site de um cliente, né? E eu ia chegar para fazer o layout. E aí, como tava mó estresse de sair o layout e eu me atrasei e tal, ele tava lá fazendo o blog da amiga. Chegou o chefe no ombro do cara, sabe? E ele não viu. Aí o chefe chegou, viu ele fazendo um layout. Ainda não tinha nada escrito, tava só as formas e tal, etc. Aí ele: onde é que tu salvou isso aí? Aí o cara ficou branco. Sabe? Travou. Chaves. Aí eu não salvei ainda. Aí ele: pô, então salva lá no diretório. Eu tô abrindo aqui o diretório da empresa e tal. Salva lá e tal pra não perder e tal, não sei o que. Pô, tá ficando maneiro. E tá falando do site do cliente, sabe? Cara, final da história: o layout do blog da garota virou um mega site da empresa que a gente teve que adaptar. Cara, no site da parada, cara, nunca ninguém soube o que aconteceu. Mas, cara, tem uma mega empresa aí que tá com layout de blog de adolescente. E ninguém sabe. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Até hoje eu não tomo sorvete de máquina. É mesmo? Por causa de uma experiência que eu tive, em que quando eu era estagiário, eles botaram a gente pra trabalhar dentro de um posto mesmo, pra ver qual era o esquema, e o gerente depois me mandou lavar a máquina de sorvete. Cara, é a parada mais nojenta que eu conheço. Caraca, sério? E os bichinhos? Bichinho, a parada fica podre lá por dentro. Meu cara. Deus, cara. É a parada mais nojenta que eu conheço, o sorvete de máquina. Cara. Sério, maluco? A parada é o seguinte: essas máquinas você tem que lavar, tipo, quase diariamente. Dia sim, dia não. É dia sim, dia não. Mesmo assim, dá merda. Meu Deus. Sabe aquelas minhoquinhas brancas? É. Que tem filme de terror? Meu Deus, cara. Apodrece tudo. Caraca, nunca mais. Eu não tomo. Se pá, isso é o que dá um gostinho. Mas, pô, eu não sou um cara nojento pra esse tipo, como em qualquer lugar, mas a minha única restrição é sorvete de máquina. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Também na época que eu trabalhava com posto de gasolina, tinha um cara que era muito capial, cara. Muito capial. Ele tinha um posto em Cataguases. Pra você ter uma ideia do quanto ele era capel, ele morava dentro do posto, a casa dele era dentro do posto. Ele fez uma churrasqueira em cima da troca de óleo, uma pontezinha entre a casa e a troca de óleo, e criava galo de briga solto no pátio do posto, cara. Quando eu chegava lá, eu tinha que pedir pro cara prender os galos de briga, cara. Mas aí, belo dia, ele me liga. Eu tava num outro posto em Juiz de Fora, conversando com o cliente, ele me liga no celular e fala: João Paulo, vou ter que fazer uma traição. Aí foi na época que começou o negócio de adulterar produto, não sei o que. Eu falei: que isso? Tá maluco? Que traição, cara? O que que tu tá falando? Ele: não, vou ter que fazer uma traição, a coisa tá difícil, pô, eu tô perdendo venda, vou ter que fazer uma traição. E, não, calma, cara, não faz nada apressado, não. Eu tô chegando aí semana que vem, a gente conversa.